ZYK245. Frequência 1160 kHz. Canal AM de comunicação. Uma emissora do Complexo Luz e Alegria. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul.